a fúria é uma chama, não apaga, inflama. Você não vai conseguir tirar minha calma. Esse é meu segredo, tô sempre com raiva. Dr. Bruce Banner, um grande cientista renomado. Mas não me enfrente, vai se arrepender se eu ficar irritado. Nunca quis ser assim, o ódio não tem fim. Será que sou ruim? Me diz. Há um monstro dentro de mim. Quando isso vai acabar? Não sabe como é difícil. Até tentei me matar, mas isso eu consigo. Uma voz na minha mente, minha raiva alimenta minha pele ficando verde. Eu sou um homem. Minhas mãos destroem. Não sou um herói, sou uma arma de guerra. A criatura mais forte que caminha sobre a terra. Bomba relógio, eu não controlo. O que eu não posso, agora não tem volta. Não me diga, fuja, porque agora o monstro eu sou, assustador eu sou. Contra mim não lute, o incrível Hulk. Não me diga, o monstro saiu da China. Sinto minha Hulk. O monstro eu sou, assustador eu sou. Contra mim não lute, o incrível Hulk. Não me diga, o monstro saiu da China. Sinto minha Hulk. Tentaram me parar. Eu sei que pra me enfrentar, um monstro mais forte que os seres. Esmaguei Loki tantas vezes. Minhas mãos já derrotaram deuses, quebrando os meus oponentes. Vou devastar tudo na frente. E a vitória vai ser verde. Thanos, você vai pagar. Saiba que eu vou me vingar. Vou te mostrar o tamanho da minha força. Sou ferido, nem por tiro, homem, sou bom. Vou indestrutível, imbatível, procedível, impossível. Incrível, forte, invencível, um mito dos seres vivos. Um vizinho inatingível, o químico com o vírus horrível, radioativo. Esse é o que eu vivo, mó tempo comigo. Agora não tem volta, não me diga. Fuja, porque agora o monstro eu sou, assustador eu sou. Contra mim não lute, o incrível Hulk. Não me diga, o monstro saiu da China. Sinto minha Hulk. O monstro eu sou, assustador eu sou. Contra mim não lute, o incrível Hulk. Não me diga, o monstro saiu da China. Sinto minha Hulk. Fazendo os beats, Nerd Hits. Rumo aos 10 milhões, vem! A fúria é uma chama, não apaga, inflama. Você não vai conseguir tirar minha calma. Esse é meu segredo, tô sempre com raiva.